dig my life away, oh, and I dig my life away. Precious metal is hard to find, precious metal is hard to find, down in the hole and down in the mine, I dig my life away, oh, and I dig my life away. Perfect ruby is hard to find, perfect ruby is hard to find, down in the gold flash and shine, and I dig my life away, oh, well, I dig my life away. Good shaped diamonds hard to find, good shaped diamonds hard to find. Go in a hole both day and night, and I dig my life away, oh, and I dig my life away. Dig and dig and dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig my life away, oh, I dig my life away. Nice round pearls hard to find, nice round pearls hard to find. Dive to the bottom and feel around, and I dig my life away, oh, I dig my life away. Old Sam Digger is hard to find, old Sam Digger is hard to find. Drink my wine with pickle and brine, and dig my life away, oh, and I dig my life away. Nice shaped woman is hard to find, nice shaped woman is hard to find. Roll them down the mountainside, and I dig my life away, oh, and I dig my life away. Dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, and I dig my life away, oh, and I dig my life away. Way down yonder on the Buckskin Road, catfish married a horny toad. 15 kids stick down in the mines, they dig their lives away, oh, they dig their lives away. Sheriff Crop Bottom a few days ago, water got high, spread a lot of mud, caught me a gal with a raking hole. We dug our lives away, oh, and we dig our lives away. Climb way up to the forks of the tree, first little bird nest ever did see. Get up the sticks and eggs and all, and dig my life away, oh, well, I dug my life away. Dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig my life away, oh, and I dig my life away. Worker, a slap inside my mind, a roof falls, another light. Adriano Calibarradas, sou marteleiro, trabalho aqui há 9 anos, sou do Alentejo. Fernando Gil, casado, 42 anos de idade, editador, há 3 anos trabalho na mina. João Manuel Silva Santos, sou marteleiro praticante, trabalho há 1 ano agora nesta companhia. Sou Tavares Monteiro Ladeira, sou casado, tenho 25 anos, dirijo a 4ª classe e sou marteleiro praticante, trabalho há 16 meses na mina. Francisco de Assis Garcia Lopes, marteleiro praticante, com o 2º ano e anda há 12 meses a trabalhar na mina. Eu sou Mário Dias, marteleiro de primeira, trabalho há 7 anos dentro da mina. Thank you. shovel coal to make a poor man's dollar. My daddy worked all night in the Van Leer coal mines, all day long in a field of hoeing corn. Mommy rocked the babies at night and read the Bible by the coal oil light, and everything would start all over come break of morn. Daddy loved and raised their kids on a miner's pay. Mommy scrubbed our clothes on a washboard every day. Why, I've seen her fingers bleed, who complained there was no need. She'd smile in Mommy's understanding. Para a tropa estive cá os três, depois estive quase quatro de tropa. E depois é que ando agora aí, portanto, desde 64, 78, a 4 e meio, 4 anos e meio. 4 e meio? 4 e meio depois da tropa. E veio logo para vigilante? Andei uns meses, de maio a 3 meses, andei 3 meses ainda com o guincho. Até porque na altura quem cá estava era o Sr. Loreto. E ele conhecia-me antes de ir para a tropa, e quando eu vim, chamou-me logo lá, dizer que me mudava trabalho e assim, mas na condição de eu dizer que não, portanto, que aguentava estar. Eu disse que possivelmente ia embora. E depois não, e os tempos aí, nos tempos que vim. E depois é que fui a tão bravo. E afinal sempre se aguentou? E afinal, enfim, a minha ideia não era essa, mas... A França piorou, a Alemanha também. Estava sempre com a ideia de ir para a Austrália. Assim, vou tentar ir para a Alemanha. Se não conseguir, vou para a Austrália. Tenho lá um irmão meu. E, na altura em que tentei, já estava só com umas certas previsões, já que dava para ir para lá. Então, a partir daí... E mineiro não dava para ir para lá? Nessa altura, que ele, até lá tenho uma carta escrita em inglês. São canalizadores, serradeiros... Soldadores, assim, umas certas profissões. Mas foi na altura em que pensei, perdi a ideia de ir embora. Dia e noite eu trabalho metido en el socavón, pero toda la fortuna se la lleva mi patrón. Aunque mi amo me mate a esa mina, no voy, porque no voy a morirme en un socavón. Soy negro, vengo y negro voy, negro ayer, mañana y hoy. El amo vive en su casa. tienen hambre, tienen frío y no hay nombre en el fogón, pero aunque mi amor me mate a esa mina. Negro vengo y negro voy, negro ayer, mañana y hoy. Don Pedro es tu amo, él te compró. Don Pedro es tu amo, él te compró. Se compran las cosas a los hombres, no. Y aunque mi amo me mate a esa mina, no voy. Negro he sido, negro soy, negro vengo y negro voy, negro ayer, mañana y hoy. Hay muchos que nos desprecian por tener negro el color, hay muchos que nos desprecian por tener negro el color, no sabiendo que en la fosa blanco y negro lo mismo son, pero aunque mi amor me mate a esa mina, no voy, porque no voy a morirme en un socavón, porque no quiero morirme en un socavón. Negro he sido, negro soy, negro vengo y negro voy, negro ayer, mañana y hoy. Antes de ir para a tropa, pois na medida em que se trabalhava em dois turnos e rebenta fogo duas vezes no mesmo dia, quando a gente saía um turno às quatro, rebentava às quatro e cinco ou quatro e um quarto o fogo e depois tinham que entrar os outros às seis, pois aí é que uma pessoa chegava aí, era um fumo maluco, uma pessoa nem podia parar. A partir daí que deixou de existir esse turno, eu acho que pouco evoluiu. When I was a boy, said my daddy to me, stay out of the mines, take my warning, said he, or would just you be choked and a pauper, you'll be broken down, down, down. Child of the man. The man is a miner, mining underground. And the child grows up, follows his father underground. Another life wasted, slaving underground! silicosis. We're all gonna die of silicosis. We're all gonna die of silicosis. We're all gonna die of silicosis. Na mina, engenheiro e vigilante discutem condições de trabalho. Porque desde o momento que as regras de segurança nessa altura se aplicassem e agora se aplicam, também realmente evolui pouco. Mas se fosse a cumprir exatamente o que comandam, mas tantas não se fazia mais nada. Então, mas tem de cumprir, por isso é que você cá está. Por isso é que eu gastou. Tem de fazer cumprir, mas está tarde. Não tem de fazer cumprir sobre sua vigilância. Portanto, é? De higiene e de segurança para serem cumpridas. Por outro lado, pelo menos os vigilantes capatados, tudo isso também têm que dar X metros quadrados. Têm de dar X metros quadrados de fibra. In the town of Spring Hill, Nova Scotia, down in the dark of the Cumberland mine, there's blood on the coal and the miners lie in roads that never saw sun nor sky. Roads that never saw sun nor sky. In the town of Spring Hill, you don't sleep easy. Often the earth will tremble and roll. When the earth is restless, miners die. Price of coal, bone and blood is the price of coal. In the town of Spring Hill, Nova Scotia, late in the year of 58, the day still comes and the sun still shines, but it's dark as the grave in the Cumberland mine. Dark as the grave in the Cumberland mine. 3 days passed when the lamps gave out, and Caleb rushed and got up and said, we've no more water or light or bread, so we'll live on songs and hope instead. We live on songs and hope instead. Listen for the shouts of the black-faced miners. Listen through the rubble for the rescue teams. 300 tons of coal and slag. Hope in imprisoned in the 3 foot seam. Hope imprisoned in the 3 foot seam. Twelve days passed and the sun were rescued, leaving the dead to lie alone. Through all their days they dug a grave. 2 miles of earth is a marking stone. 2 miles of earth is a marking stone. Eu trabalho aqui há 9 anos e desde que para cá vim, a minha primeira profissão foi ir para a Junta de Marteleiro, seja hoje a profissão de praticante. E depois passei a marteleiro. E daí para cá, sempre marteleiro é a profissão que tenho. Vim para uma casa, além para os grupos velhos, e estive lá em 3 anos, e no fim dos 3 anos vim para esta casa. Ordenado, vim para cá a ganhar 57 escudos por dia. E hoje já estou com 300 e qualquer coisa. Portanto, com esta idade que tenho 33 anos, não sei ler, não espero de outra vida, tenho que me ir aguentando aqui. Sou do Alentejo, Castelo Vido, Alto Alentejo. Quando é que eu ia dizer? Tenho que me aguentar aqui, porque não tenho esperança de ir para o estrangeiro, não sei ler, não sei nada. Vamos andar. Isto é que foi uma mina, pois desde que temos marcha já temos de gente fina e andemos na linhaça. Isto agora é que é renário e acabou-se a plintrice. Vamos gozar a fartar os chados à fidalguice. Ai, ó, meu bem, tiro isto é que agir. Seu Manel, tenha elegância. Dona Zefa, tenha proa. Ai, ó, meu bem, pistarinha, agora sim, puxadinhos à substância, agora é que ela vai boa. Vou cortar o carrapito, vou-me pôr a ver negri, despejado ser bonito quando fizer-me gimpli. Para ser da moda ou as, vou-me pôr todo elegante, um casaco de racha atrás, botas de bico em diante. Ai, ó, meu bem, tiro-lhe isto é que é giro. Seu Manel, tenha elegância. Dona Zefa, tenha proa. Ai, ó, meu bem, pistarinha, agora sim, puxadinhos à substância, agora é que ela vai boa. Ai, ó, meu bem, tiro-lhe isto é que é giro. Seu Manel, tenha elegância. Dona Zefa, tenha proa. Ai, ó, meu bem, pistarinha, agora sim, puxadinhos à substância, agora é que ela vai boa. Sou do custo de vida. A gente aqui, mesmo com o ordenado que eu ganho, seja 10,80, 980 por mês, pois não é dinheiro que a gente governa aqui. 4 filhos como eu tenho, e eu e a mulher somos 6, porque eu recebo 2,20 à semana, a mulher vai ao armazém, que ainda é onde é, que é uma cantina da companhia, por vezes é muito mais caro do que é na loja particular, e de maneiras que vai a gente andando, não é com muita coisa, vai-se andando, tempera essa vida. Thank you. A empresa está a minha ideia de ser esta. O indivíduo não serve para trabalhar na mina, não serve para trabalhar na rua. A empresa pagava aquilo que tinha a pagar e punha-os em casa deles, cada um em sua casa. Porque o indivíduo anda cá na mina. Quando chega a ter 10 ou 12%, o médico põe lá na rua. Esse indivíduo está de coelho lá numa lavaria, onde apanha ainda muito mais silicose do que se apanha aqui na mina. Pedem com ele lá numas barragens, onde de inverno é frio e de verão é calor. E esse homem acaba por adoecer ainda muito mais do que ele tem. E quando é o fim, o cato que lhe dá o dinheiro, ele já se não goza com o dinheiro que lhe dão. É apenas o que eu tenho a acrescentar, que eu... Um dia que o médico me punha a mim na rua por ter silicose, eu não estou a olhar para o dinheiro que a minha empresa me dá. Eu agarro nas pernas e vou para a minha casa. Porque se quer menos, seja pouco, seja muito, vou para casa e não ando a apanhar mais borralho que aquele que tem. She is my flower, and she blooms for the one who loves her best. The miners stop to watch her when she walks. They know her love is not for sale. She will never fail me, 'cause I know I watched her grow. And the mother of a miner's child waits for me beside the kitchen door. She is my light in this place where the darkness never ends. She'll guide me where the tunnels twist and bend. The only one who listens when I tell her I got less than I can spend. She knows the peace. Oh, mother of a miner's child, wash away the coal dust from my face. When the night shift's done, she'll be waiting by the table when I come, searching for another dream to chase. Oh, mother of a miner's child, I know that you still think about the day when we'll be moving on. Remember, dear old daddy, and the promise that I made to carry on. Sometimes I smile in the cage where the cables softly hum. I'd curse that old straw boss to the bone, but the mother of a miner's child is waiting for her paycheck to come home. Come Saturday, and he is just a miner's boy, I hope that he will find better way. She is my flower, and she blooms for the one who loves her best. The miners stop to watch her when she walks. They know her love is not for sale. She will never fail me, 'cause I know I watched her grow. And the mother of a miner's child waits for me beside the kitchen door. Wolframio, cada quilo vale 500 escudos. bird when he heard his little child scream. He went to the side of his little child's bed. She said, Daddy, I've had such a dream. Oh, Daddy, don't go to the mines today, for dreams have so often come true. Oh, Daddy, please, Daddy, don't go away. I never could live without you. The mines were all flaming with fire, and the miners all fought for their life. Just then the scene changed, and the mouth of the mine was covered with sweethearts and wine. Oh, Daddy, don't go to the mines today, for dreams have so often come true. Sun does shine. There's something going to happen there today. Oh, Daddy, don't go to that mine. Oh, Daddy, don't go to the mines today, for dreams have so often come true. Oh, Daddy, please don't go away. I never could live without you. Thank you. riding two blind horses as they carry me to hell. There's a burning in my eyes, and brimstone's all that I can smell. I felt the mountain crumble as the walls began to fall. I came to make a living, but now I'm underneath it all. I can hear angels calling, but it feels like the devil has my hand. And come tomorrow, I'll be right here in this place without a sound, where no light shines way down in the mine. To work a Kentucky coal mine in 1923. The 10 of us were 1 mile deep when the beams began to crack. We all went down in a coal mine, though we never made it back. I can hear angels calling, but it feels like the devil has my hand. And come tomorrow, I'll be right here in this place without a sound, where no light shines way down in the mine. Everything's gonna be alright. There's angels here to take me now. And I know one day we'll meet all night, 'cause I see the light way down in the mine. Conversas da Abaladiça. Um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna, perto de si.